grande amigo, é a chave da vitória das minhas provações. Com ele vencerei. Assim disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Assim disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é chama viva que abraça o pecador. Este fogo nos queimando é o poder do Salvador. Ele é o rio da vida, é o Pai protetor. Quem a ele o seguir jamais sede terá. Assim disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida.